do a Bieber Alpha, final da 17. Libertoque é arremetido no 7, vento 130 com 7 nós, Índia do Beberal. Libertoque é arremetido no 7, viu, Beberal? Dia November Alpha, tocou em MT Azul no 8, circuito padrão, reporta final na 7. Circuito padrão, reporta na final da 7, Dia November Alpha. Controle, o 35362 está pronto para a descida. É número 1 na aproximação? Número 1, mantenha o peito da chegada, desça para 4 mil pés, ajuste do 019. 2019, 4 mil, pode voar direto, Duna? Negativo. Negativo? Negativo. Antes de funcionar, se o efetuando saída, o seu pode confiar com o mesmo. Imagina, vai ver só o perfil da chegada. Quem é que o Delta Livre Solar chama táxi? Uber Alpha, curta final do 17. Toque remete no 7, vento 130, Índia November Alpha. Toque remetido no 7, Uber Alpha. Salvador, boa. É o SAN 3153, Ponte Espera no Zero, tá pronto. SAN 3153, autorizado, né? Deixa lá, pista na zero, vento no 30 grau 089. SAN 3153. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, SAN 3153. Quero ver Beiral, Alfa, que eu fui emitir os dois, circuito padrão, reporta final na 7, Índia, Beiral. Circuito padrão, reporta final da 7, Índia, Beiral. Muito bom dia, Cidão 9970, ponto de espera pronto da 10. Cidão 9970, autorizado a linha e manter a pista na 0. A linha mantém, Cidão. Decolado 24, controle 19-8, boa viagem. 19-8, até 0-3, boa. Salvador, eu não quero que você traga uma coisa, não quero falar nessa. Gol 756, bom dia, chegada bom, fidei safado, nível 050. Qual é o seu número, capô? Número 2, 251, ADR. Agora... 20 milhas da frente. Patrulha Salvador, bom dia, TAN 3153 decolado, saída da EL. Bom dia, TAN 3153, contato do radar, saída da EL, subo 360. 360 da EL, TAN 3153. 9970, decolagem autorizada na 0, vento no 30 grau 089. Federal 9970. Ativo, ciente, livre decolagem, federal. O 3153 vai só curvar um pouquinho mais à direita aí pra tua 250 pra tirar aqui de uma formação. Tá 3153, livre desvio, só ponto por onde leda. Ok, a pós leda, obrigado, 3153. Federal 9970, decolado 227, controle 198. controle, muito bom dia, serial 9970. Tocou MT-227, curva direita, circuito não padrão, reporta final na 7, Índia Weber Alfa. Curva direita, circuito não padrão, reporta na final da 7, Índia Weber Alfa. Leda. Turismo Sideral 9970, Prodimomo. Prodimomo, está livre, 9970. Ciente, obrigado. 3153, pode voar na Prodimomo, ativa? Aguarde, mantendo a saída, 533. Mantendo, 3153. Trip 5362, desça para 2 topéis, ajuste do altímetro 0119, reporte no localizador pista 10, torre informa a chuva nas vizinhanças. Ente descendo 2000, vai reportar no localizador, podemos voar duna, senhor? Aguarde manter ainda a chegada do 3562. A chegada, vai manter a chegada, 35362. Autoriza plano de foco, considerar o 9970, devido a informações. Considerar o 9970, está livre os desvios, reporte livrando as informações. Tá ok, vai reportar. 3153, direto bridge, da presente. Mais um toque, remetida? Ponto final agora, não, no 7, o dia 9 liberal. Tem dia 9 liberal, autorizado o pouso. Ficha no 7, vento 140 graus, 07 nós. Teve pouso no 7, dia 9 liberal. Vai, vem com Delta. Ciente, utilizado o táxi, reporte para ingresso no 7. November Alpha autorizado o backtrack e aguarda para ingressar na taxiway Oscar. Bom, India November Alpha. Federal 9970, tem condições de voar na rua 300 no presente, por até 45 milhas de metro rodador. Tá ok, curvando à esquerda aqui, por 300, federal. Pode ter interceptado aí a proa de Coco depois? Voar 4, 5 milhas de metro Salvador, direto Petrolina. Tá ok, 4, 5 milhas após de metro Salvador, direto Petrolina. 3153, chamei centro Recife, frequência 133.25, alterna 125.1. 755, desce para 2000 pés. Ajuste do altímetro 019, reporte localizador pistão 0. Reserva 2000, vai reportar. Trip 5362, no localizador. Trip 5362, livre LS, chame torre 118.95. Chama 11985, boa. 1895. Salvador, o trip 5362 no ILS. Bom dia. Bom dia, trip. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Para informação, um helicóptero da pista auxiliar em direção ao litoral não vai interferir com a sua aproximação. Gente, aguardando a autorização de pouso, trip 5362. Salvador, boa. Papá, Romeu, Guilherme, Bravo, certo. Respeito, no 5-0. Gilete Bravo Sierra, descida até o nível 080, reporte visual para modificação. 080, reportará visual para modificação. Salvado, Mike, acolheu. Macaco Delta, veículo 35, chame controle 19-8 com o outro. 19-8, grato Delta. Salvador, bom dia, papá, Macaco Delta. Enche, vento no 40 graus, 7 nós, pouso autorizado, pistão 0. Pouso autorizado para o trip 5362. Nossa, 0 voltando. Chega. Pode confirmar a frequência novamente, que não consegui falar? 126.85, alterna 125.45. Então, aqui vou chamar novamente, obrigado. Caso contrário, retorne a essa, federal. Salvador 1019, 10019. Serra, modificado agora o 37, desse para o tipo de tráfego Feira de Santana, frequência livre, coordenação com o pouso. Obrigado, até daqui a pouco, Serra. Está no curso no 7. Estou no 7, sempre livre. Ele é se chama Torre 118, decimal 95. 19, 362, solos 38, chame 121, decimal 1, valeu. 1, 2, 1, 1. Bom dia, ONU 755 da Gota, estabilizado no curso. Então, vamos ver por que é bom. 649, pode ser, Abrão. Olhando 649, mantenha o ponto de espera. Oi, bom dia, ONU 755, estabilizado no curso. Leão, ONU 755, após quando o visual com campo, vento no 30 graus, 89, visual embaixo de trabalho. Vai reportar, 755. Chama 755, pouso autorizado, pistão, 073. Pouso 625, chegada Bonf, desço para 4.000 pés, ajuste 0, 1, 9. Bonf, autorizado 4.000 pés. 55, Solas 43, chame no 2, na décima hora. 649, Linda Cola, vem com 150 graus, 7 nós. Linda Cola, rebate 9. Pronto, no próximo perão no zero, vamos 759. 2759, ali mantém, pistão no zero. Ali mantém no zero, vamos 759. Nove decolos 45, chame controle 198 com voo. Fazer mochila 649-2-243-60. Gol 649, bom dia, contato radar, saída da El, subo 360. Da El 360, gol 649. Gol Maquiaco Delta, vídeo líder. Frequência líder, coordenação, Maquiaco Delta. Delta. Nova autorizada a colagem, então na 50 graus, 15 horas. Autorizada a colagem, gol no 759. Nove decolou os 47, chame 19 e 8, bom voo. Controle, bom dia, bom. Controle, gol no 759. Gol no 759, contato do radar, saída da El, subo 360. Segue. Desce em condições visuais, altitude de tráfego, Feira de Santana, reporte passando 085. Voo no 649, chame centro Recife, frequência 133.25, alterna 125.1. Poderia confirmar para o voo no 649, por favor? Voo 649, chame agora Recife, frequência 133.25, alterna 125.1. 13325, secundária 1251, boa no 649, obrigado. 6225, desça para 2000 pés, ajuste do altímetro 1020, reporte localizador do estado. E a linha de falar, pista 1024234. Mantenha ainda a saída e chame agora o centro Recife, frequência 133.25, alterna 125.1. Charlie Romeu Juliette. Frequência livre para coordenação. 020 em Salvador. Decolou 55, chame 198, bom voo. 198, bom dia. E, bom dia, Azul 4234, cruzando 1400, perdão, seu escuta. Azul 4234, contato radar, sai da PUCA, 350. Ativo, sai da PUCA, 350, Azul 4234. Está alinhado o localizador com a pista dele, também é 6225, Lisa LS, chame 2, 8, 9, 5. Vai, Salvador, 6225, final de LS. Comando visual, ventando a 70 graus, 7 nós, pista amarela. Da parte visual, baixado para É 225, posso autorizar a pista no zero, check-train. Baixa aí pra você. Controle Salvador, Azul 4489, cruzo 260, cruzo 160, passo dia. Azul 4489, chegada a Bonf, desça para 4000 pés, ajuste 1020. 4.020 na bomba. American 239 is pitching on, leaving 220, descending to 110 with Mike. On America 239. I'm arrival, descend level 050, can I 1020, expect ILS X-ray, runway 10. Descend to fly level 050, expect ILS X-ray, 1020, on the altimeter American. Salvador, 1096, Libra 180 para 150. Azul 5096, chegada Mari, desça para o nível 050. 050, chegada Mari, 096. Vou chamar 211, chama a melhor assim. Azul 4234, chega agora centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85, bom dia. Reduced to 25 or not, America 239. Roger. Reduced to 2509, America 239. Bom dia, tá? 3304. 3304, bom dia, chegada bom, Felipe, para o nível 050. 050, bom, está sendo a mais de 3304. check 239, radio speed 210 knots. Low to 210 knots, American 239. Azul 5096, desaparador de 2000 pés, ajuste 1020, reporte, localizador de pista 10. 2000 pés, 1020, reporte na localizadora, Azul 5096. Azul 4489, vetoração para o sequenciamento, número 2 na aproximação, na proa 215, limite o localizador, desça para 3000 pés, ajuste 1020. CRI 23915, limitado pelo LOC, 4489. To 239, descend to 4,000 feet, can H1020. Descend to 4,000 feet, 1020, American 439. LF Azul 5096. Azul 5096, LVLF, chama torre 118, decimal 95. Chama na torre 118, 15, confirme. 95, Azul 4489, esquerda para 130, reporte localizador LVLF. Esquerda esquerda, 130, autorizado o procedimento, reporta no localizado. 489. Afirmo 4489, desça para 2.000 pés, 1.020 o ajuste. 2.020, 4489. America 239, descend to 3,000 feet, cut 81020. 3,000 feet, America 239. Cidade S, 89. Azul 4489, Livre LS, chame torre 118, Small 95. 095, 89. Salvador, Azul 4489, está no localizador da ADS. 489, abaixo para o senhor externo, embaixo do trabalho. Assim fará, 4489. Da 3304, número 4 na aproximação, reduza para 2009, desça para 4.000 pés, ajuste 1020. 4.020, reduz 3527, bom dia, chegada Bonf para 4.000 pés, ajuste 1020. Chegada Bonf, 4.527. Salvador, 5384, bom dia, Porto Espera. É triple, mantenha o ponto de espera. Até o ponto de espera, Vitor. Achou e travou, azul 4489. 7-4489, vento 1950 graus, 99, aguarde pista livre. Livre, posto, 4489. Aguarde pista livre, azul. 5096, Solo 15, chame 121, desce na 1 na Solo. 211, muito obrigado. Do 4489, pôs autoridade, pista no 0. Livre, pôs na 10, 4489. Da 3304, reduza para 1709, desça para 2.000 pés, ajuste 1020. Vai seguir 757 da American Airlines a 11 milhas à sua frente. Para 2.000, reduz 1809. American 239 established. American 239, clear for land runway 10, contact tower 118.95. 1895, American 239. Thanks, yeah.